On fait tout pour se calmer, puis on éclate. On est fou de jalousie et ça vous flatte. Quand tu passes à mon lado, vais fluir se agarrado a outros braços. Pour les anges adorables, et nous sommes, nous les hommes, pauvres diables. Meu Te amo. Só vou te amo. E na linha te amo. Se viene testa vuol dire che basta. Lasciamoci te amo. Io sono te amo. In fondo un uomo che non ha freddo nel cuore nel letto. Comando io ma tremo davanti al tuo seno. Ti odio e ti amo. È una farfalla che muore sbattendo le ali. L'amore che a letto si fa. Prendimi l'altra metà. Ti amo. Oggi ritorno da lei. Ti amo. Primo maggio. Su coraggio io.

seguimos agora com Jorge Amado. Vai de roda, vamos andar de roda então, vamos lá. Vai de roda, não te encostes na parede, que o salão é muito grande para dançar caminha verde. Não te encostes na parede, que a parede só tem pó. Encosta tantos a mim, sou solteiro e vivo só. Eu joguei o pão na água, os peixinhos fez cardume. Amor que não é sincero, é uma rosa sem perfume. Orvalho caiu na flor, foi a areia que perdeu. Daqui a felicidade, ao nascer logo morrer. Vai de roda, não te encostes na parede, que o salão é muito grande para dançar caminha verde. Não te encostes na parede, que a parede só tem pó. Encosta tantos a mim, sou solteiro e vivo só. Vem cá dizer-me que sim, ou vem-me dizer que não, porque sempre vens assim para o pé do meu coração. Costumei tanto os meus olhos a namorarem os teus, e os tanto confundir, já não sei quais são os meus. Vai de roda, não te encostes na parede, que o salão é muito grande para dançar caminha verde. Não te encostes na parede, que a parede só tem pó. Encosta tantos a mim, sou solteiro e vivo só. Maria, só por maldade, deixou uma casa vazia. Dentro da casa, saudade, saudade de ti, Maria. Meu lenço na despedida, tu não viste em movimento. Lenço molhado, querida, não pode agitar-se ao vento. Vai de roda, não te encostes na parede, que o salão é muito grande para dançar caminha verde. Não te encostes na parede, que a parede só tem pó. Encosta tantos a mim, sou solteiro e vivo só. Adeus que me vou embora, adeus que me embora vou. Tu já estás aborrecida, mas não para, já não estou. Adeus que me vou embora, adeus que me embora vou. Vou embora porque eu quero, que a mim ninguém me mandou. Fumar, beber, jogar, por amor tudo deixei. Viste que a vontade pus de lado o que faz mal, e no final só guardei o que faz bem. Aquele vício de amar que eu cada vez tenho mais, só não me peças para deixar esse também. Já não fumo, já não bebo, já não jogo, mas não deixo. Tchan, tchan, tchan, contigo, tchan, tchan, tchan. Eu já não fumo, já não bebo, já não jogo, mas não deixo. Tchan, tchan, tchan, contigo, tchan, tchan, tchan. Até de manhã, tchan, tchan, é coxa de lã. Stop. Olá, eu sou o Todd Moreira e estou a ouvir a minha música com prazer na Rádio Arc-en-Ciel. Um abraço a todos. Esse teu corpo faz-me enlouquecer, a tua boca faz-me querer. Esse teu beijo doce como mel, sentir o fogo dessa tua pele. A rebolar, a me mexer e a tremer, numa noite de puro prazer. Mexe, mexe comigo, mexe, mexe sem parar. Mexe, mexe comigo, quero em teu corpo me entregar. Mexe, mexe comigo, mexe, mexe sem parar. Mexe, mexe comigo, quero em teu corpo me entregar. Só nos teus sonhos eu quero mudar. Nesses teus olhos quero naufragar. Em tuas mãos quero me encontrar. E no teu colo eu quero acordar. A me voar, a me mexer e a tremer. Artista Todd Moreira com Mexe Mexe Comigo e seguimos agora com Janete, Homem Novo e Gaita Velha. E é o que será? Um jovem bom rapaz tem uma gaita do tempo da minha avó. Quando ele toca, de tudo é capaz. Mas de velhinha, a gaita mete dó. Eu já lhe disse, compra uma gaita nova. Ele não quer, não quer, não, não pode. Diz que a velha ainda está na moda. E se está velha, já não aprova. Um homem novo e gaita velha, lá diz o povo.

ilha. Por acertar, até as pedras se riram quando eu trabalhava. Até as pedras se riram e eu tanto que apertava que até as borras saíam. Porque ela, coitadinha, era muito trabalhadeira. Quando ela abria o pipo, eu metia a torneira. Dizendo coisas sem jeito, nisto chegou a velhota. Dizendo coisas sem jeito, mas eu não sou aldrabão. Queria o trabalho bem feito. Desculpe, minha senhora, mas ainda não estamos fartos. Já lhe tombei a vasilha e agora aperto nos arcos. Faz coisas desesperadas, sabemos que quem espera. Faz coisas desesperadas, mas a Joquina cria o pipo com as leivas bem untadas. Ficar contente, pois não houve malvadez. Eu peguei na minha gaita, ficamos dançando os três. Eu peguei na minha gaita, ficamos dançando os três. Eu peguei na minha gaita, ficamos dançando os três. Vamos lá passar a desgarradinha, mesmo a maneira com Maria do Sameiro e Pedro Moreira. Venho das terras da Armada, venho das terras da Armada, conhecido por Moreira. Conhecido por Moreira, sempre cantar a desgarrada, entrada e cantadeira. E tenho umas boas cordas, de cada vez que te malho, ai, a ira parte las bordas. Tanto já ter malhado, Meira abriu a rachadela. E o povo já deu por ela, que tu és meio vagabundo. caixote. Enterrei-me num caixote, deixei-me o malho de fora, quem quiser tocar que toque. Viana não conhece Portugal. Jorge, atirei com o meu martelo, atirei com o meu martelo, é paciente, para dentro do convento. Canta-se alguém para dentro do convento, que bem as freiras brincaram com o meu martelo lá dentro. Era noite de São João. Que pôr na mesa, cortou então o seu chouriço, fez cozida portuguesa. O meu avô tem na coisa, o meu avô tem na coisa, uma grande trincadela. Ah, seu maroto! Uma grande trincadela que lhe deu a minha avó, julgando que era morcela. Ora, Jorge! Coitadinha. Morreu com o cu aberto e deixou em testamento um peido para cada neto. Eu estou rico. Minha avó quando morreu, deixou escrito na tabuleta. Alto. Deixou escrito na tabuleta, deixei a mão do Jorge de fora para ele tocar a pandeira. As moças da minha terra, e as moças da minha terra, quando vão à Carnotalho, a luxo, quando vão à Carnotalho, pedem para contrapeso a cabeça do carneiro. O cão da minha vizinha, o cão da minha vizinha, pôs-se na minha cadela. Foi uma confusão. Pôs-se na minha cadela e eu pus-me na vizinha para ficar ela por ela. Eu só queria. Siga a festa. Mais uma tua. Os homens são como o whisky. Os homens são como o whisky, mesmo que isso não pareça. Mesmo que isso não pareça, quando se prova e é tão bom, depois é uma dor de cabeça. Mas sobe a cabeça. Quem me dera ser a era, quem me dera ser a era, pela parede a subir, pela parede a subir, para ver se eu ia ter ao teu quarto de dormir. Que me vai à minha horta, dá-me cabo dos tomates à procura da minha horta. Para casar três ovelhas, uma manca, outra cega e outra triste sangreira. Vai, mais um. Tenho sete mulheres prenhas. Tenho sete mulheres prenhas. Minha mãe que lhe hei de dar. Minha mãe que lhe hei de dar. Oh filho, deixas parir e tornas a empenhar. Ideia tenho. Começou a cantiguinha. Começou a cantiguinha. Devagar, devagarinho. Juntaram-se aqui os três. Alto, minho, baixo. Boa! Mais uma. Convidei-te para sair à noite. Convidei-te para sair à noite. Para curtir a mocidade. Para curtir a mocidade. O Jorge mostrou-me o coiso. Que eu perdi toda a vontade. Oh, meu Deus! Estava com drone. É força da mocidade. É força da mocidade. Paremos um bocadinho. Foi só para abrir o apetite. Só para guardar um cheirinho. Desta Cláudia Martins e deste vosso São Domingo. Desta Cláudia Martins, deste vosso São Domingo. Vamos embora, palhaçada! Procura da minha ordem. O meu pai me ofereceu para casar três ovelhas. Olha, boa prenda, boa prenda e comprar. Para casar três ovelhas, uma manca, outra cega e outra triste sangreira. Vai, mais um. Vamos aqui do ano. Tenho sete mulheres prenhas. Tenho sete mulheres prenhas. Minha mãe que lhe hei de dar. Minha mãe que lhe hei de dar. Oh filho, deixas parir e tornas a empenhar. Ideia tenho. Começou a cantiguinha. Começou a cantiguinha. Devagar, devagarinho. Juntaram-se aqui os três. Baixo. Boa! Mais uma. Convidei-te para sair à noite. Convidei-te para sair à noite. Para curtir a mocidade. Para curtir a mocidade. O Jorge mostrou-me o coiso. Que eu perdi toda a vontade. Oh, estava com drone. É força da mocidade. É força da mocidade. Paremos um bocadinho. Foi só para abrir o apetite. Só para guardar um cheirinho. Desta Cláudia Martins e deste vosso São Domingo. Desta Cláudia Martins, deste vosso São Domingo. Vamos embora, palhaçada! Ora! E assim começamos. Vocês batem os pauinhos, eu aqui é para isto ser mais engraçado, olha aí! Vem força! E ficamos sempre na desgarradinha, da mesma maneira, com Rosinha e Zé do Pipo. Vejo esta gaja boa, com desgarrada da perna suplente. É? Ela vai! Aí sempre com ele na mão, é as imensas, olha aí, ótimo, olha aí. Modelado atrevido, tu estás sempre a zurrar, mas que mal que te fizeram, porque zurras sem parar. Atenção, vocês viram que ela acabou de me chamar burro, a minha? Atenção. Quando surro até gostas, até ficas bem contente, não. E não paras de olhar para a minha perna suplente. Oh, oh, oh. Então camina que nem se vê. Essa perna que é

Então, no princípio da emissão, tinham falado dois portugueses imigrantes que inventaram um dicionário franco-português. Então, vamos lá ver o que é este dicionário franco-português. Eu queria ir a algum lado de automóvel ou de voatura, como se diz em português, pergunto o caminho e portanto, uma pessoa responde-me. Pronto, tu tornas à esquerda, depois vais ao Rompuan, atrapas a autorruta. Quatro palavras de português numa sentada. Fiquei a rir. Pronto, era muito revelador. Tout a commencé avec cette anecdote vécue entre amis. Ce fut le départ d'une recherche de centaines de mots qui constituent le dénommé frantouguês, une sorte de dialecte parlé par la communauté portugaise en France. Portanto, a palavra frantouguês não é nenhuma invenção nossa. É uma palavra que já consta de vários relatórios, publicações, livros que já foram publicados nos anos 70. Que foram escritos muitas vezes por cientistas, sociólogos, linguistas, e que observaram logo nos anos 70 umas alterações na língua portuguesa falada pela imigração portuguesa em França. Exemplos são muitos. Há o exemplo do jambon. É uma cena muito famosa que já aconteceu ao meu próprio pai e penso eu a muita gente. Uma pessoa vai ao talho, pergunta pede umas tranchas de jambon em vez de pedir fatias de fiambre. E há um exemplo muito curioso, e muito curioso até porque correspondia a uma apropriação por parte dos órgãos de comunicação, neste caso na área de marketing, que era um anúncio difundido numa rádio portuguesa em França. E o anúncio dizia assim, era um pedreiro, um maçom, como se pode dizer em português, que telefonava ao patrão e dizia: ó, patrão, estamos aqui no chantier e não podemos trabalhar. E o patrão começou a perguntar: mas então porquê? E o pedreiro respondeu: é, por falta de chafodagem. E a chafodagem também é uma palavra muito usada. E neste caso foi muito curioso porque era um uso numa rádio portuguesa, num anúncio oficial, dirigido às empresas portuguesas. Outros exemplos, pronto, a maladia, a caixa de maladia, a gendarmerie transformou-se em João da Maria. Este é um exemplo saboroso. Eduardo Pereira et Miguel Padeiro ont voulu démentir une étude faite en 1995 qui déclarait que 64% des personnes interrogées pensaient que les Portugais mélangeaient les langues juste pour se rendre intéressants. Não queremos fazer uma apologia do frantuguês. Não se trata disso. Trata-se sim de reconhecer a existência desta língua e acabar um pouco com a visão que muitos têm desta comunidade portuguesa em França, mas não quer dizer que nós queiramos sempre falar este português. Eu trato sempre de corrigir os meus pais ou os familiares. Quando falo português, tento ao máximo, não sei se consigo sempre, mas tento no máximo a falar ou português ou francês. Até por uma questão de visão por parte dos portugueses. É claro que um luso-descendente que chega a Portugal, se começar a misturar as duas línguas, já não é visto da mesma maneira. Portanto, reconhecer uma coisa não quer dizer mergulhar nela. Aujourd'hui, Miguel et Eduardo travaillent sur une deuxième version plus élaborée avec le développement d'un forum online et la publication d'une version papier en format de poche. De dia na praia, de noite ao luar. Três meses de amor, três meses de sol. O tempo que... E acho que nós aqui todos falamos esta língua franco-português, não é? Três meses de sol, e ano após ano eu volto pra... Então já sabe que um dicionário existe agora. Então vamos lá. Cinco músicas, Luís Cipreiros, Três meses de amor. E antes de passar as dedicatórias, é o Santo António e o São João. Chega tão bem o São Pedro, pois então. Em julho são alumarias e o arraial. Em agosto vem o imigrante e a festa não para em Portugal. Três meses de amor, três meses de sol. De dia na praia, de noite ao luar. Três meses de amor,

vamos lá para outra dedicatória. E é da parte de Maria do Céu para Madame Pinheiro e todos os animadores da rádio. O Falso Homem. Agora com outra dedicatória, com grandes sucessos deste verão. De um gago me falou. Então é da parte do Christophe. A mulher que ele tanto amou foi embora. Para todo o pessoal da Vila Verde, lá de Palados da Braga. Ele dizia assim para a sua amada. Sem esquecer o animador. Obrigado a ele.

Arc-en-ciel, les meilleurs sons latinos. Chegou a hora de ir a onde está o Brasil tropical. Então vamos lá, está o Brasil, Samba de Janeiro. De autoestrada, sua bunda empinada, só um regalo pra vista do mortal, seu perfil atrai a multidão, por isso até lhe fiz uma canção. Ela tem tudo bomba, quando baila que zomba, mexe o seu puto bomba, como mais ninguém. Ela tem tudo bomba, quando baila que zomba, mulher teu puto bomba, e só tu fica bem. Puto bomba, ela tem puto bomba, puto bomba. Bomba! Oh, oh, oh, oh, oh. Liga! na lista. Liga logo que eu vou. Sou boa companhia. Onde faco também. Sou um as na folia. Vou dar-te alegria e o resto que eu sei. Se queres noitada, a danar o pito, liga pro Belito. Liga pro Belito, liga pro Belito, automóvel profício. Liga pro Belito, eu estou cá pra isso. Liga pro Belito. Portugal é sexy. Sentir bem, teu olhar é tão puro e tão belo.

toda a vida. sorriso que também me fascina e o teu corpo ardente que só a mim me domina. Quando me tocas, fico... E é com Cília Faz Comigo que vou me despedir de vocês todos. Neste amor louco, mil beijos quero dar. Teu... E já se passaram estas 3 horas de emissão. O tempo passa e passa mesmo rápido. Eu quero paz, paz, paz, paz contigo. Desejo o teu calor. Então eu é como sempre um enorme orgulho estar aqui com vocês, um enorme prazer. Faz comigo, tu deixas-me tão louca, estar tão longe é um castigo. Eu quero paz, paz. Espero que fui na mesma dos seus lados. Desejo o teu calor, mas este amor é proibido. Tivemos música para todos os estilos, para todas as idades. E eu dou o encontro então sábado a partir das 14 horas até às 16 horas por emissão Portugal Mix. Se não, Portugal em Festa torna a vir quando? Quarta-feira a partir das 9 horas até o meio-dia, como sempre, a melhor música portuguesa na emissão Portugal em Festa. Sintoniza a nossa rádio. E eu damos encontro então sábado a partir das 14 horas, como sempre, a melhor música portuguesa. É aqui lá, tchau, tchau, bom fim de semana. Coragem. Não se esquecem, gozar a vida, temos que gozar mesmo. Então daqui lá, tchau, tchau, bom fim de semana a todos, tchau. Um,